e vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Depois que a bala dispara, já é. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Depois que a bala dispara, já é. Esperto, um demantado, aqui não se pode cometer falha. Na fronteira o bicho pega, aqui quase tudo se usava na barra. O inimigo dá risada, casinha tocar, é mais uma cilada. As mina chamou pra curtir numa festa, em uma casa. Várias gata na quebrada, uma zoeira, os gole, tá na mesa. Vários mano, conhecido, por aqui ninguém mexe comigo. Então tô em casa, sossegado, por aqui sou considerado. Altas mina, já colaram, meu esquema tá ali, é claro. Do lado, vamo aí bater e esticar. Pra curtir, depois da primeira noite começa a cerveja gelada. Construta, trocando ideia, tá fita. Correria, só as firmezas. Diretoria, calibre na cinta. Sempre ligeiro, melhor garantir na quebrada esse mês. Na noite passada um parceiro caiu, preferiu trocar tiro. A casa caiu, cagotaro. Se passa o celular, gampearam. Hoje em dia tá muito embaçado. A maioria se foi, virou o finado. Relembra do tempo passado. O que eu fui, o que eu sou. Onde eu tô, pra onde eu vou. O monstro que virei, quase graça dos outros eu me montei. Estátua de rei na quebrada, muito sangue sorrindo na calçada. Cagueta pilantra, não se cria, por isso eu tô firme na correria. Aí tio, barato é o seguinte, nas antigas esse maluco era mó sangue bom, ó mano. Colava com os irmão, trocava ideia com todo mundo. Mó humildade mesmo, moro? Hoje o maluco tá montado. De R1 na garagem, e os cordão de ouro no pescoço. Ostentação até umas horas, ó. Vai vendo. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Depois que a bala dispara, é tarde já. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Depois que a bala dispara, é tarde já. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós. Vem com nós, vem com nós, larga tudo e vem com nós. Vem com nós, vem com nós. Depois que a bala dispara, pode já. Final sem glória, bandido, a alma guarda o juízo, triste caminho. Por pouco tempo era o cara cercado de camarada. Só mina gata colava por viado na madrugada. Dinheiro nunca faltava e na cinta sempre. Então, mano, esse maluco pagando de pistola na quebrada, tirando a cara de ladrão. É isso mesmo, mano. Tem que chegar e não pagar por merda. Tem que estourar, mano. Não dá pra fazer. Caga la verga, pinche puto, me derro. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós, depois que a bala dispara, pode já. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós, vem com nós. Depois que a bala dispara, é tarde já. Larga tudo e vem com nós. Vem com nós, vem com nós, vem com nós.